E qual a distância de vocês com o World Trade Center? É como dois quarteirões. Dois quarteirões daqui. Dois quarteirões daqui. E vocês estavam aqui quando ocorreu? Olha, o que aconteceu foi o seguinte: aquele dia, por sinal, eu estava um pouquinho atrasada, uns 10 minutos atrasada. Eu costumo vir para a loja 15 para as 8, 15 para as 9. E quando eu saí do trem aqui, o que aconteceu foi que muita gente gritava e falava que era uma bomba. E quando eu saí, eu vi o segundo avião bater. E quando eu vi o segundo avião bater, eu fiquei assim como se eu estivesse dentro de um filme. A coisa foi um pânico e eu saí daqui, comecei a andar 3 horas. E quais foram os danos que você teve aqui pro teu negócio? Olha, graças a Deus, a única coisa que aconteceu com a loja aqui foi sujeira.